Esqueci meu beijo na sua boca e você não quer me devolver. Por quê? Deixei você morando nos meus braços e nem aluguel eu cobrei. Me diz você, me trouxe o sol. Eu te dei tudo que eu tinha, a saudade ficou. E você despediu sem despedida. Olha o estado da minha vida. Esse sou eu, bebendo no gargalo, ouvindo o som do carro, preenchendo seu espaço com playlist, paeiro e álcool. E eu nessa corrida, sou perdeu minha vida sem você. Sentido de você. Me trouxe o sol, eu te dei tudo que eu tinha, a saudade ficou. E você despediu sem despedida. Olha o estado da minha vida. Esse sou eu, bebendo no gargalo, sem você.